Wir sagen, dass ich mal so die Pause hier, ich mal was ich mir mal lasse. Via Puc, a nível 250. Via Puc, para 250, passou 20. Alvo 4207, livre acessão 360. Autorizado nível 360, o 4207. Autorizando inicial táxi, ingresso na Lima e mais, quando na Quebec chama a torre, NMS 900, prosseguir a data. É pulo final em Salvador? Pulo direto de papo. Em Salvador, consideramos então a área metrô desativada, desativada para quem entrar. Do 4207, submateu 320 restrito. 320 restrito, 4207. Unificação desse e mantenha 080 30 chegando mais. 080 da margem. Com curva direita, ingressa no litoral sul 500 pés, aguardando coordenação do controle para sobrevoo na paralela. Aciona o 0132, o Vitor até o vento. Thank you. fala direto com a ativa. 69, 1 hora e 40, o carro já passou. Lima 34, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto espera 1895, 1014, boa viagem. Índia Alfa, ponto espera, a sua estação 1895, 1014, obrigado, ponto. Brito na Teodanto, chamador 1895, o ajuste 1014, no pátio tabaco. Sabadão, boa dia, 3895, informação Índia, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos 340, pelo 10, decola pistonal 0, curva direita, Sael, Leda, Mótiva, controle 1, 19, 8, transponda 5046. Para 4207, chame Recife em 251, alternando 3325, subindo ao 320, restrito. 251 ou 3325? Correto. Subindo ao 320, restrito 4207. Para 4 mil pés, o time é Salvador, 1-0 no 4. 4 mil, 14, 8, 2. Oi, Salvador, Matheus, 1-0-3-4, ponto 0-0. Bom dia, 1-1-3-4, linha decola da 1-0, vento 1-4-0 graus, com 8 nós. A linha decola 1-1-3-4. Nova São André 1 no 9-0, estou agora 12 milhas para que você tenha assinado 10 milhas do Ilha. Para 2 mil pés, permanece altímetro 1-0 no 4, chama estabilizado no curso, localizador. Pastor 2-0, pastor 2-0, não escuta, pastor. Pastor 2-0, chame agora o centro Recife, frequência 2545, alternativa 12.8.5. Centro Recife, 2545, 2.8.5, dá uma abordagem. Azul 403, reduza para 2209. Já, estou reduzindo para 2-0-0. Certo. Decolado aos 49, controle 1-9-8, bom voo. Controle 6098, azul 99-934, obrigado, senhor Rodrigo. 34. Falei 34, contato na terra de colégio, submantenha 170 C da Conde. Nós mantém 170 na Conde, eu sou 9034. Para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1014. Acabou de definir a ideia. 181 a bordo, 3 horas, 6 autonomias, alterna campo. Espera 02, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. Torre 118, 95, 0 graus com 99, altímetro 0 no 4, é parte fora do solo. 4042, livre LS, separa 2000 pés, informe estabilizado no curso do localizador. Hoje o César, localizado LS e o azul 402. Tome rumo do farol da, do farol de Itapuã, para evitar a próxima aproximação na curta final da leve. Ok, vai com o rumo do farol, já para avisar o começo da aeronave, não vai ter circulação. Evite a final, a curta final da leve. Vai para a fase enviando o Delta. Controle azul 9134, 210, como final. 210, copiado. Se manter um 210, agora é a confirmação. Pode manter 2 minutos, 9 minutos. Você sobrevoa na paralela altura de qual referência? Desde o Pico Sul até Guatemi. 27. Mas até o litoral? Até o litoral, tome o intercepto litoral e tome. Liberando o litoral para paralelo. O tráfego já foi superado, se autorizado vai em direção à paralela. Tem mais uma aproximação chumento na 1-0. Tome o curva esquerda, intercepto litoral, siga pelo litoral e fome para emissor sobrevivo. Litura TDF. Ok, vai informar, livrando o litoral. 9134, autorizando 210. Resumo 0, 9134. Temos mais uma aeronave no sequenciamento, estimado 2 minutos. No ponto para dar 1-0 com o Patrô, a frequência 1-8, decimal 95. Vamos entrar com o helicóptero 1-4-4, baixa altura, no litoral de Salvador. Terá a solução de 25 com sua aproximação. 18-9-5, a boa tarde. Cheque o trem, ele repouso na 1-0, ventou no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Vive o pouso 4-0-8-2. Filha, toma até as quantas vezes pelo litoral, 0-6-5. Agora afastado 60 mil de Salvador. Chamei com aquele leve, frequência 1-2-0, decimal 1. Forma iniciando o sobrevoo no setor desejado. Formará no setor, Delta. Salvador 3289, tem para o ataque. Temos 174, 3:45, Galeão. Taxa direita, ponto espera, 295, ajuste para todos os governos. Direita, chama a torre, 3295. seu tempo estimado de voo a partir do presente? Tira presente umas 40 minutos, copiado. Matéria aqui no setor, né? Ok. Familiarizando este setor e permaneça na escuta do controle. Do protocolo. Outra comanda. Controle de Salvador, bom dia, voo no 556, Sael Leda Irumi, 1300 metros. Seu conforme autorizado, seguindo 360, contato melhor. Conforme, sobe 360, vou lá. Beleza, 3985. 3895, desculpa. 556, chama o centro Recife, frequências 251, alterna 33, decimal 25. Recife 25, decimal 1, alterna 33, decimal 25, bom, 55. Vai voar direto Sátira 3895. Utilizar a sensei. Camarão Sátira 1094. 2 da Foz, alternando Teresina, 3 horas e 20 da Foz. Veritaxi em frente, 4 linhas de alto, ponto de espera 295, ajuste 1 já, 1 a 4, agora. 2-7-0, boa tarde, chega da Mari, desça para o nível 070. Bom dia, contato radar, é da PUCA, subou 350. Vou Fuca 350 no 864. Tenem 356, boa tarde, chega da Mari, deixa para o nível 050. Aguarde, mantenha a chegada. Chega da mar, desça para o 050. Aguarde, mantenha a chegada. Estou 1094, chame agora o centro Recife, na frequência 12545, altera 12685, libera a restrição, suba o 370. Direto Maceió da presente. Direto Maceió, boa noite, 64. Azul 2771, por hoje mais, para chegar da Mara, reporte meu dia da descida. Sinal 6356, direto SAP. 962, eu vou por hoje, Itapi. Itapi, 94076, após Itapi, desça para 210, ajuste um 014, reporte no localizador. Após Itapi, Itapi, Itapi, tomando 314. Sinal 255, uma milha para externo, chama torre 1895. 1895, Sinal 2. Interação de autocontrole. A pilota está mantendo. Ok, mantendo a posição. Dente. 62, passando já. Chanel 255, avistado, destino 0147, trem, autorizado ponto, pistão 90 graus, 99. Baixado e travado, Chanel 254. Você aproximou o vento, Sereto? Vento 130 graus, 99. 130 com 09 graus. 216, Vigeleste, estamos em contato com o helicóptero. À direita agora, 3000, mantendo o setor aqui antes, certo? Chame torre 1895. Estou chamando 1895, Antônio. Afirma um confuso. Estou em contato com o Azul 2771, ideal de Chico. 2771, desça para o nível 060. 060, Azul 2771. Meia 255, solo 29, libera a direita via Fox, solo 1, 2, 1, décima 1. Vamos na Fox, solo 2, 1, confere. Alterna 1, 2, 6, 8, 5. 2, 5, 4, 5, alternando 1, 2, 6, 8, 5, boa noite, 6, 4, 4. Na 3216, cheque o trem, autorizado pouso de pista 10, vento 140 graus, 109. Pouso autorizado para checar na 3216. Voo 1964, coisa 1962, reduza para 2309. 962, as 62, seu número 4 na aproximação, vai seguir um Airbus 318 da Oxené, 10 milhas à frente. Azul 4076, então o tráfego 2 horas, 4 milhas no helicóptero, mantendo o setor em 510 e chama a garotona em 1895 do Beleza. Beleza, 1895 do Beleza. Autorizado, chame o taxi. Chamado o P2007. Celeia 6356, da presente, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. As autorizações pulsas, o padrão está de ver. Escuta do controle. Meia salão 31, libera a direita, salão 21, décima 1. Direita. Azul 4076, cheque o trem autorizado com os pistola 0, metrô no 40 graus, 119. Depois, baixo pra voz, o 4076. 962, desça para 2010, ajuste 0014, reporte localizador. 2010, ele 14, passarei na estrada. Azul 2771, preparação para sequenciamento, foi na proa 0435, o limite ao localizador, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. Azul 2771. 2771, preparação para o sequenciamento, foi na proa 035, o limite ao curso do localizador, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. Azul 2771, 2013, proa 035. O limite ao localizador, o azul 2771. Bom, Salvador, bom dia, San 3204, informação de Juliette, contato 160-150. 3804, chega da Mari, desceu para o 050. 3204, pode voar, Castro. Quanto é a chegada agora, tio? PLS, canal 63, comenta. 356, nível F, chega a torre 1895. Obrigado, obrigado. O Xenai 6356, passado a gestir 10013, reporta o externo da Chatra Mato. 10013, Chatra Mato. 10013, prossiga pela linha do litoral, o Vitor Atleta, 510, ajuste 1013, reporte no farol de Itapuã. Portará Itapuã, 510, Vitor Atleta. Salvador, o azul 2771, no localizador. 2771, líder leste, separa 2000 pés, ajuste 013, chame torre em 18,95. Aguda 7510, separa 18,95.